Aí nós passa no meio do baile com o dedo pro alto, copão de 700 até o talo, lotado de red de gelo de coco. E a Jack não mata no gargalo. A bandida se solta, vem pro nosso lado, os bico fica brabo, eu todo ciclonado. Hoje é sem estresse, ao som do neném pesadão e o pepe da VS. Ao som do neném pesadão e o pepe da VS. Ao som do neném pesadão e o pepe da VS. Bonadão de dinheiro, tá eu e os parceiros. Chama as gatas, só fumaça, vamos tacar o puteiro. Bonadão de dinheiro, tá eu e os parceiros. Chama as gatas, só fumaça, vamos tacar o puteiro. Bonadão de dinheiro, tô eu e os parceiros. Chama as gatas, só fumaça, vamos tacar o puteiro. Vamos tacar o puteiro. Yeah, vamos tacar o puteiro. Oh, vamos tacar o puteiro. Não dá nada, o menino encantou a quebrada. Tô na laje, o meu dedo rasga. Empinando pipa, desbicando raia, lembra daquela. Aquela mais linda da quebrada. Hoje bate pra ela que é graça. Já foi ficção pro meu coração. Baile baixado, vi a linda chacoalhando a lua. O menino cantou a quebrada. O menino cantou a quebrada. O menino cantou a quebrada. É DJ Lelê. Vai! Tem mano que faz por ostentação e tem mano que faz por sucesso. Só pensa no lucro, a faturação, mas é nessas que vem o regresso. Vai! Mano que faz por dinheiro, mano que ainda faz de coração. Tem tesouro para os meus herdeiros, é um Brasil longe de manipulação. Tem mano que faz por ostentação, mano que faz por sucesso. E só pensa no lucro, a faturação, mas é nessas que vem o regresso. Tem mano que faz por dinheiro e tem mano que ainda é de coração. Tesouro para os meus herdeiros, um Brasil longe de manipulação. Um Brasil livre de manipulação, um Brasil longe de manipulação. Aqui não. DJ Nenê. Mijo não, picadilha que chama atenção, passa milhão. A meiota virou foguetão de estimação. Lacosteira, roupa de ladrão. Ela passa de montão e acena com a mão. Passa de montão, só rock. De mijo não, a picadilha que cê sabe que pode ficar. A milhão, a meiota que passa chamando no capô de pá. De estimação, lacosteira, roupa de ladrão. E já tá, pousada de montão, é só rock que a mão nós se dá. É só rock que a mão pode pá. No bailão, só moleque zica. Camisa de time, polo da Lala e 30. Muito chave, e ela se interessa. 4M putas, skank e festa. No bailão, só moleque zica. Camisa de time, polo da Lala e 30. Muito chave, e ela se interessa. 4M putas, skank e festa. 4M putas, skank e festa. 4M putas, skank e festa. E aí, DJ Lelê, vai! Só moleque zica, camisa de time, polo da Lala e 30. Muito chave, e ela se interessa. 4M putas, skank e festa. No bailão, só moleque zica, camisa de time, polo da Lala e 30. Muito chave, e ela se interessa. 4M putas, skank e festa.